quinto, a dor vem quando estamos estagnados, não vemos mudanças, mas queremos encontrar alguém ou alguma desculpa para colocarmos a culpa. Isso nos aumenta mais ainda a dor e não nos faz levantar e prosperar. Efésios capítulo 5, verso 13, nós lemos assim: mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Na vida da igreja, quero que você preste atenção nisso aqui, irmão. Na vida da igreja, que é exatamente o que tem que ser na vida da família, é impossível nós acharmos que vamos lidar só com pessoas perfeitas. É na vida em família, no casamento, nos relacionamentos do trabalho, na vizinhança, é que os nossos defeitos, as nossas arestas vão aparecer. Então, irmão, guarda bem isso aqui dentro, na vida da igreja. Não olhe para ninguém achando que alguém é perfeito. Não crie expectativa de que fulano ou ciclano nunca vai te decepcionar. Porque esse é o melhor lugar para eu e você sermos do jeito que somos. Expormos nossas dores, nossos limites, nossos defeitos. Deus suscitar nossos defeitos para que eles sejam trabalhados aqui. Senhor, eu estou aqui no paredão. E eu não quero que meu defeito, minha vida, minhas atitudes, o jeito que eu sou, eu não quero que ninguém se meta com isso. Eu quero guardar só para mim minhas coisinhas, minhas dorzinhas, meus inhenhenhen. Não, aqui e como aqui na família, é o lugar para a gente dizer assim: eu quero dizer que eu erro assim. Eu quero dizer que eu peco assim. Eu quero dizer que eu tenho esse defeito. Eu quero dizer que eu errei. Eu agi como eu não poderia ter agido. Mas eu decidi um dia nem retroceder, nem ficar rodando nesse mesmo lugar. Eu quero subir esse degrau. Eu quero romper com essa mania, com esse jeito, com esse defeito, com essa... Eu quero crescer. Então me perdoa. E se eu manifestar de novo isso, me mostra, por favor. Porque eu estou no reino, eu estou na luz, e na luz todas as coisas se manifestam para que eu as vença, para que eu entregue no altar do Senhor e eu esteja leve para subir mais um andar. Você quer realmente se levantar e crescer, irmão? Você identifica que em alguma circunstância, em algum assunto, em alguma área da sua vida, isso acontece realmente? É exatamente isso. Talvez você possa estar dizendo: hoje eu estou exatamente nessa circunstância. Estou dando volta, não sei o que fazer, estou assim. Mas o Senhor vem e diz assim: filho, eu te pus na igreja, no corpo de Cristo, aonde eu designei uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores, pastores, a fim de que você alcance crescimento, maturidade. Esse é o ambiente em que a luz vem e revela quem nós somos mesmo. É no convívio diário que nós descobrimos quem nós somos mesmo. E quando descobrimos, isso dói. Quando alguém aponta, isso dói. Mas hoje você e eu estamos sendo lembrados. Essa dor é dor de crescimento. A única coisa que eu e você vamos poder fazer é colocar isso numa caixinha para virar uma melancia sem fruto, pequena e quadrada. Em 2 Crônicas, verso 20, capítulo 20, verso 20, nós lemos assim: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Diga comigo: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Primeira coisa, irmão, todo mundo tem dor de crescimento. E quando nós nos encontramos, talvez nós mesmos, sozinhos, com os nossos defeitos, com os nossos limites, com os nossos cansaços, nos encontramos no paredão, não tem para onde ir, isso gera dor, mas pode ser dor de crescimento. Depende das minhas atitudes. Quando alguém me mostra em família, na igreja, na vizinhança, e às vezes até alguém de fora que nunca te viu, ô barbeiro, passou na rua e gritou, ao invés de você ficar irado e xingar, falou, será que eu sou barbeiro mesmo? De repente eu estou sendo barbeiro mesmo. Ao invés de formatar uma caixinha para aquilo, deixa aquilo transformar numa grande crise que gera crescimento. Eu vou melhorar meu jeito de dirigir. Tem alguma coisa que eu posso melhorar? E ninguém vai me chamar assim mais. Não é porque eu estou chateado que me chamaram, é porque eu vou melhorar o motivo que eu dei. E o exemplo de dirigir, irmão, é um dos mais brincalhões. Tem muito exemplo, tem muito assunto mais sério. E se eu me rendo, só há um caminho. Eu vou para o altar do Senhor. Senhor, eu reconheço que eu estou cheio de coisinhas. Senhor, eu reconheço que eu tenho falado muito. Eu tenho murmurado muito. Eu tenho rebatido muito. Eu tenho me angustiado assim. Eu quero meu mundinho. E hoje eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Porque eu estou entendendo que o Senhor me pôs no corpo de Cristo. Graças a Deus que o Senhor me salvou e me pôs no corpo de Cristo para que eu receba luz, para que todas essas áreas sejam iluminadas e eu possa me desvencilhar delas e subir um degrau mais. Irmão, se você realmente quer se levantar e crescer, vincule-se mais ainda no corpo. Decida tomar oportunidades de comunhão, estudo e adoração como prioridade. Para ser bem claro, você quer crescer mesmo no Senhor? Você quer crescer mesmo na vida? Escolha alguns momentos, algumas atitudes que você pode jogar fora para você ficar mais leve e subir. E isso vai te dar condições de você priorizar mais tempo de comunhão com o corpo, de estudo da palavra e de adoração com o Senhor. Você quer mesmo sair do mesmo lugar? Você não quer ficar retrocedendo, nem rodando e girando no mesmo lugar, cheio de dores, quer crescer mesmo? Então decida ler, ouvir, estudar, ver seus limites, seus defeitos, seus erros e tomar as diretrizes da palavra de Deus. Eu quero colocar sobre todas essas coisas que são dorzinhas minhas, eu quero colocar o que a Bíblia diz. Peça ajuda a alguém e você vai vencer isso. Terceiro, alimente o seu espírito em todo o tempo com a verdade. Não, fulano falou, mas não sou isso não. O que é isso? Qual que é? Eu não sou. Alimenta o teu espírito com a verdade. Não, talvez eu seja mesmo. Eu sou mesmo, viu? Eu fiz mesmo, viu? Não engane a si mesmo, porque a dor continua e nunca vem crescimento. Mas se você alimentar com a verdade, realmente, eu sou assim. É o alcoólatra anônimo que vai lá na reunião e diz assim, eu me chamo fulano de tal, sou dependente do álcool, bebo, não consigo parar e preciso de ajuda. Eu sou pecador, miserável, cheio de defeitos, sozinho não consigo andar, preciso dos meus irmãos, preciso de ajuda, caminha comigo, me ajuda. Fica mais leve, irmão. E então nós podemos subir mais um andar, mais um degrau, mais um patamar. E lá em cima tem mais um campo enorme para você correr. Logo, logo, vai aparecer outro paredão. Mas a cada etapa, nós temos experiência, frutos. Nós temos maturidade para dizer, eu já sei como proceder aqui de novo. Se lá atrás eu fiquei um mês inteiro dando voltas, sem saber o que fazer, curtindo minhas dorzinhas, aqui eu não vou ficar nem um dia, eu já sei o que tem que fazer. O Senhor quer que eu e você cresçamos em tudo. Eu quero desafiar você a levar esse CD e estudar durante a semana. Eu quero pedir a você que leve o CD de Sansão, restaure seus dons. Tem uma outra ministração que é a ministração que eu falei sobre palavra profética, o som do céu, ressonância. São alguns CDs e eles estão lá. Quero pedir na um que você verifique ali para mim, para que estejam todos os CDs lá. E o de hoje, você já pode chegar lá e fazer seu pedido. Eu quero pedir a você que você estude essas ministrações durante essa semana. Que você realimente tua mente com estas ministrações durante a semana. Senhor, eu quero estudar porque eu quero crescer mais. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor, irmão. Eu posso dizer a você com toda convicção e com toda sinceridade diante do Espírito de Deus, esta palavra é uma palavra profética sobre a nossa vida. Se porventura o diabo ou demônios que te cercam e que talvez já estejam até acostumados que isso é fácil fazer, se porventura eles estão te levando a um sentimento, um pensamento e um raciocínio que resiste ao que você e eu estamos recebendo hoje, declare ao Senhor: Senhor, eu quero rejeitar esses dardos do diabo e eu quero, talvez como nunca fiz, me render, me humilhar diante de Ti. Eu não quero nem retroceder, nem continuar dando volta no mesmo lugar, as mesmas atitudes, as mesmas reações, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, embora esteja orando, embora esteja ouvindo mensagem, embora esteja cantando, embora esteja andando com crente, Senhor, eu estou do mesmo jeito, eu não quero isso mais na minha vida, eu vou subir esse paredão, porque eu vou descobrir que ele não é um paredão, é um degrau só, eu tenho milhares de outros degraus que eu vou subir, mas eu vou subir, Senhor, me ajuda a me livrar de todo peso, de toda cegueira. Me ajuda a transformar cada dor em uma vitória de crescimento. Se há um motivo específico que você pode enquadrar nessa palavra com toda sinceridade e humildade diante do Senhor, eu posso enquadrar algo da minha vida absolutamente dentro dessa palavra. Fique de pé e diga isso ao Senhor. Senhor, eu estou me colocando de pé como testemunho diante do Senhor, dos anjos, dos demônios, diante dos homens, que eu recebo a Tua palavra e que eu vou tomar uma atitude como eu nunca tomei hoje, porque eu vou subir mais esse degrau. Eu não aceito a ausência de crescimento nesse assunto, nessa área, nesse sentimento, nessas coisas que se repetem lá em casa. Toda vez que acontece isso, eu já sei que vai resultar naquilo e que é um problema, que é uma luta. Senhor, eu vou mudar isso, eu vou crescer. Levante as suas mãos, levante a sua voz e ore ao Senhor. Expresse você, mesmo que seja baixinho, constrangido para que ninguém ouça, não tem problema, mas deixa o som sair da tua boca e diga: Senhor, eu estou declarando ao Senhor que esse meu jeito de reclamar, de sentir isso, de pensar aquilo, de chorar desse jeito, de lamuriar desse jeito, de murmurar daquele jeito, de acusar desse jeito, Senhor, esse meu jeito, eu vou pedir perdão, eu vou renunciar, eu vou mudar, eu vou trocar de atitude. Senhor, eu sou uma nova pessoa, eu recebo a tua palavra nessa noite, eu me livro, eu me despojo desses pesos que não me deixam subir e crescer um pouco mais. Senhor, eu renuncio a esses meus hábitos, essas minhas artimanhas para me manter assim no mesmo lugar e arrumar umas novidadezinhas. Eu renuncio isso, Senhor. Eu renuncio também a essa possibilidade, a essa sugestão de ir embora, de retroceder, de mudar de rumo. Eu rejeito isso, Senhor. E eu declaro em nome do Senhor, chamo a existência na minha vida as promessas do Senhor. O Senhor prometeu que eu vou crescer até a estatura da plenitude de Cristo e eu quero tomar isso posse disso da minha vida, Senhor, em todas as áreas, e Senhor, eu quero que as pessoas vejam e se alegrem com o meu crescimento e cresçam junto comigo. Diga isso ao Senhor. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor. Irmão, não diminua o tom da sua voz, continue orando, É um tempo de guerra. Nós estamos aprendendo isso. Enquanto oramos, nós estamos guerreando e a arma é a nossa voz. Ore, guerreie, ore intensamente. Senhor, eu estou declarando isso a ti. Eu vou declarar diante dos homens, a quem for necessário. Eu vou confessar, eu vou mudar de atitudes. Eu vou perguntar, eu vou questionar. Senhor, eu vou buscar saber, eu vou crescer. Senhor, mas eu estou dizendo isso antes diante do Senhor, porque tu és o meu Deus, o meu Senhor. Amém. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode orar e guerrear e declarar espíritos das trevas, fortalezas na mente, fortalezas na alma, ciladas que o diabo plantou e que nem são vistas debaixo dos seus pés. Pode colocar e declarar: Senhor, eu renuncio a toda mania, a toda reação que sempre legaliza o diabo para trazer mais dores na minha alma. Senhor, eu busco mais culpado, eu busco mais desculpa, eu busco mais justificativa, mas no fundo eu estou dando volta no mesmo lugar, me negando a crescer, mas eu quero hoje, Senhor, me despojar de todas estas coisas, e o Senhor vai me levar a uma outra dimensão de crescimento. Eu lanço fora da minha vida tudo aquilo que não veio de ti. Eu renuncio com humildade, com sinceridade, com integridade. Chamo à existência as promessas do Senhor. Eu quero abundantemente a tua palavra dentro de mim. Eu vou trocar muitas das minhas artimanhas, dos meus artifícios para rodar no mesmo lugar, por estudar a tua palavra, te adorar, comunhão com o corpo. Eu quero me vincular cada dia mais na vida da igreja. Senhor, eu quero parar de andar do jeito que ando para crescer mais, em nome do Senhor Jesus. É o que oramos, Pai. É o que pedimos ao Senhor nesta noite. Segura a mão do teu irmão e ore por ele. Senhor, eu peço isso pelo meu irmão. Eu peço isso pelo meu irmão. Proclame com o teu irmão que você é livre. Grite e proclame libertação de cadeias, de amarras, cirandas do diabo que te mantinham rodando no mesmo lugar, tentando arrumar desculpas, culpados, tentando inventar coisas novas. Diga com teu irmão que ele e você são livres da caixinha que mantém quadrado, pequeno, sem frutos. Os teus braços, balance os teus braços e diga ao Senhor: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, Senhor, livre, tu me fizeste livre, tu me libertaste na cruz do Calvário, e eu não aceito o maligno manter cativo de pensamentos, sentimentos. Eu quero crescer, Senhor. Eu sou livre. Livre para pedir perdão. Livre para voltar lá atrás e renunciar às atitudes. Diga isso ao Senhor: eu sou livre para mudar o rumo. Eu sou livre para me arrepender. Eu sou livre para reconhecer que eu tomei um rumo errado. Eu sou livre para me despojar de tudo que me custou caro, mas que me impede de crescer. Eu sou livre, Senhor. Diga a Ele. Aleluia. Diga ao teu irmão: você é livre, irmão. Deus tem te feito cada dia mais livre. Na verdade, diga mais intensamente: Deus tem te feito cada dia mais liberto. Diga mais ousadamente ainda: Deus está te libertando um pouco mais hoje. Diga para o irmão: Deus está me libertando um pouco mais hoje. Diga ao teu irmão: você vai ver o fruto disso. Na minha vida, você vai ver o fruto disso. Diga não à melancia, sem caroço, sem fruto, sem semente, pequena e quadrada. Diga: cresça, irmão, cada dia mais, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais.